Não era pra ser tão triste assim. Eu queria ver final feliz, mas infelizmente a paz tá distante. Eu não queria ver sua mãe chorando por você, lágrimas de solidão por não ter um filho ao lado dela quando ela mais precisava. Há 15 anos atrás, bom rapaz, ela sonhava. E não era pra ser do crime, não era pra ser da droga. O sonho era mais simples, ser jogador de bola. Lembra do primeiro passo, a primeira palavra. Amor de mãe é sangue e você tem de graça. E hoje, quantos filhos se vão pra longe? Com fuzil na mão, herói do mundão, um monte. O ódio é da polícia quando invade a favela. Vontade de matar quem tá na frente dela. O sangue que escorre, a maioria vem daqui. Das ruas de terra, a sequela é tão ruim. Ninguém se preocupa com a contagem de corpos. E Zé Povinho diz que o problema não é nosso aí. Cala sua boca, o que cê quer tá tirando. O rap ainda segue a militância resgatando. Não venha me dizer que tá suave, é mentira. Notícia de jornal sempre vem roubar a brisa. Em um lugar qualquer da imensa Zona Leste, um simples José, no dia a dia o teste. Era menino bom, mas alguém quis parar. Eu não queria ver sua mãe chorar. Não era pra ser tão triste assim. Eu queria ver final feliz, mas infelizmente a paz tá distante. Só pra saudade numa foto na estante. Não era pra ser tão triste assim. Tiro na nuca, foi triste ver sua mãe chorando na sepultura. Não queria ver sua mãe chorando, eu não queria. Vendo você num caixão, orgulho da família. Eu não queria ver sua mãe chorar. Quem levou nossos filhos vai pagar. Quem saiu pra trabalhar e desapareceu. O que foi pra escola e não voltou, o que aconteceu? Já faz mais de 5 natais que nós corre atrás. Será que jaz? Descansa em paz. Não é ficção, invenção, mentira. Cruel realidade, Brasil, periferia. Ninguém põe filho no mundo pra morrer na mão de alguém. Descansa em paz, meu filho. Ninguém põe filho no mundo pra morrer na mão de alguém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Não era pra ser tão triste assim.